chance de me dispensar. Eu tô no seu diário e sou a sua história. Pra que ficar se enganando nessa ilusão? Eu tô na sua mente, no seu coração. Deixa o nosso amor cair em contramão. Pra que ficar dizendo por aí que não me ama? Se as forças entregam, se acabam na cama. E o teu coração te guia em minha direção. Você não vai ter chance de me dispensar. Eu tô no seu diário e sou a sua história. Pra que ficar se enganando nessa ilusão? Eu tô na sua mente, no seu coração. Deixa o nosso amor cair em contramão. Pra que ficar dizendo por aí que não me ama? Se as forças entregam, se acabam na cama. E o teu coração te guia em minha direção. Forrozão da 87, volta já! Entre no nosso site www.araripinafm.com.br. Você acompanha nossa programação ao vivo. Vai ficar bem informado com notícias da hora. E ainda baixa o nosso aplicativo totalmente gratuito e permite ouvir em qualquer parte do país. www.araripinafm.com.br. Porque aqui quem manda é você, ouvinte. Se você Abrantes Automação dispõe de uma completa linha de produtos para a sua indústria. Contadores, disjuntores, roteiras, inversores de frequência, sensores de nível para silos, balanças eletrônicas para ensacadeiras e banco de capacitores. Também dispomos de montagem de painéis elétricos, automação de máquinas e sistemas industriais. Procure a Abrantes Automação, que temos a solução. Rua Marcos Vieira de Alencar, 323, próximo ao Pelotão da Polícia, Planalto, Araripina. Fone 3873-3520, 9995-2384 e 963-2742. Abrantes Automação. Sua empresa? Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas. Araripina se destaca como líder na geração de empregos na região do Araripe no primeiro trimestre deste ano. O compromisso do governo municipal com o desenvolvimento econômico tem colocado nossa cidade sempre à frente. Araripina se torna um exemplo a ser seguido por outras cidades da região, demonstrando que é possível promover o desenvolvimento econômico com foco na valorização das pessoas. Estamos investindo em infraestrutura, qualificação profissional e atração de empresas para gerar oportunidades para a nossa gente. Governo de Araripina. Mais trabalho, futuro melhor. Araripina FM. Fica pra você. Orgulho do meu Nordeste. Bom pra mim, bom pra você. Na sua empresa, casa ou negócio. Para Multishatel TV. Até é todo mundo e todo mundo até agora. Até é todo mundo e todo mundo até agora. Até é todo mundo e todo mundo até agora. Até é todo mundo e todo mundo até agora. Forrozão da 87, volta já! mais uma pra quem gosta do solo. Agora em Araripina você conta com a RV Extintores. Trabalhamos com vendas, recargas, suportes, placas de sinalização, projeto de combate a incêndio e autovistoria do Corpo de Bombeiros. RV Extintores, solução preventiva e combate a incêndio. Rua Santana, Alto da Boa Vista, ao lado da paróquia Nossa Senhora das Dores, Araripina. O WhatsApp 87 99805 7353 ou 991308159. Muito mais você. 87,9. Anote na sua agenda para não esquecer a premiação deste domingo. Primeiro e segundo prêmios tem R$5.000 em cada. No terceiro prêmio tem uma robusta, potente moto Honda CG 160 Start Zerinho. E na quarta rodada tem carro novo Zerinho. Tem um Mobilike Flex lindo, lindo, lindo. E no giro da sorte, aqueles 10 sorteios de R$500. E essa semana é com dupla chance. Pediu, pediu, tocou. Ela foi, mas ela foi e não voltou. Mas ela foi e ela tá chorando mesmo pra voltar. Ontem ela mandou uma carta contando o que tá acontecendo. Que eu fosse buscar ela, que ela tá nessa fome. Mas quando eu peguei a carta, que comecei mesmo a ler, eu não li a carta toda, foi chorando por você. Mas ela foi, mas ela foi e não voltou. Oxe, é fresca. O Moreninho da 87 está de volta. Opa, já estamos de volta! É o que eu digo, né? Muitos amigos aqui, amigas, aí parabenizando o nosso forrozão, né? Dizendo que tá bom demais. Pois é, aqui a gente só toca aquele forró, meu filho, aquele pra cair. É como sempre eu falo, né? Aqui o pau cai a folha, meu amigo. É o forrozão da 87, liderando as tardes de sabadão araripiana. Bota pegado, né? Mas é mesmo, Chico Bonga, é só trabalhar, é só erguer a cabeça, né? E tudo dá certo. Meu nome é Francisco. Fala-me Deus. Francisco Rubo Chico Bonga, caceteiro e gostosão de mulher filé. Hora certa, 16 horas e 38 minutos agora, abraçando toda a turma boa aí no Cavalete 1, né? O pessoal do Mercadinho São Luís, toda a turma boa, o Vanderlei, quem mais tá aqui, é Comadre Agripina, Compadre Manel, todo mundo na sintonia lá no Cavalete 1. No Cavalete 2 tem minha amiga Valdeci, tem o Gonçalo, né? Toda a turma boa, o Canapu, curtindo o forrozão da 87, já quebrando pro lado da Vila Santa Maria, tá Primo Genival, aquele abraço, quem mais? A família dos Alex também, aí na sintonia na Vila Santa Maria. Abraçando também minha querida amiga Marinette, ela que mandou um áudio daqui a pouquinho, a gente tá tocando um áudio da Marinette aqui, vamos ver o que ela pediu dentro do nosso programa. Também nativa, Graciano, Alain, lá no sítio Santa Rosa, Valéria e o Caio, toda turma boa, na sintonia do Forrozão da 87. Boa tarde, Damião, tudo bem? É Marinette do Nossa Senhora do Carmo. Passa pra mim, por favor, cheiro de menina, só Deus cala minha voz. Ofereço pra minha mãe Toinha, minha irmã Yomara, pra você, pra Vânia Souza, pra Meire e Milena, Dona Francisca e todos que estiver ouvindo. As melhores músicas, as melhores promoções. 87,9. Forrozão da 87. E nós não mexe com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem é esse rocambole, hein? Você brincar, uma hora dessa. Cutucar a fera com a vara curta. É que nós tava bem quietinho, pra que tu vem mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir. Só Deus cala a minha voz. Ô, pisadinha do 600! É cheio de menina, fi! Pode copiar, pode copiar! Oi, nega! Não se comode com minha vida, pra não esquecer da sua. De tanto você falar de joelho, cutucar, já tá no mundo da lua. É que talento não se compra, e pra quem tem é coisa rara. Pode até me copiar que eu não vou me incomodar, respeita as caras. Minha pegada é segura e eu sou parada dura, eu sou duro de roer. Eu sou água de enxurrada, chuva forte, troada e outro igual tá pra nascer. E nós não mexe com ninguém. Aê, menina rocha! Quem mete a mão em cumbuca? Quem mandou você brincar de se arriscar, de cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu vem mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha voz. Ô, panta boa, né, fi? É cheio de menina, viu, fi? Copia, copia, copia. Oi, nega. Não se comode com minha vida, pra não esquecer da sua. De tanto você falar de ruído, cutucar, já tá no mundo da lua. É que talento não se compra, coisa rara. Olha até me copiar que eu não vou incomodar, respeita as caras. Minha pegada é segura e eu sou parada dura, eu sou duro de ruer. Eu sou água de enxurrada, chuva forte, troada e outro igual tá pra nascer. E nós não mexe com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem mandou você brincar de sarriscar, de cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu vem mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha voz. E nós não mexe com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem mandou você brincar de sarriscar, de cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu remexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha voz. Ô, fi, quando eu nasci, minha mãe me cobriu de oração. Deus me abençoou. Meu corpo é fechado, fi. Obrigado, meu Deus. Meu olho de cururu, fi. Não chama meu avião, não, fi. Ó, pisadinha do 600. Pode copiar, pode copiar. Cheio de menina. Fala, Damião, eu, Preto Chegado, passando direto da cidade de Petrolina, em nome do amigo Cassio Araripina, para deixar um abraço, cara, especial a toda a equipe da Rádio Araripina FM 87,9. Sempre animando as partes da cidade de Araripina e deixando todo mundo informado. Sintonize-se com o mundo, sintonize-se com a Araripina FM. Um abraço, grande Damião. Se deixa abraçado pelo Preto Chegado. Sempre adianta. Estou lá! Desapareceu, deixou-me preso. fã, seu gordo. As gabaleia, forrozão da 87, com Moreninho Damião Silva, diferenciado, bicho véi pipocado, Araripina FM, aqui todo mundo ouve, até o povo do outro planeta, olha. Diferente, Damião Silva. É bom demais, Ju. Quebrei no dente o taco da literatura. Tô na história, pô, eu sei que sou um vivo pra falar. Entrei de cara, cara, tô caindo fora. Tá no tempo, já é hora de poder me disputar. Semente negra, eu sou raiz poderosa. Aguada em verso e prosa na cacimba de velar. Meu canto tem o chave, chave de uma cuia. Tem, tem, tem as manhas que o mestre louro plantou. Pra colher o canto assim que nem vem, vem. Pra com as batidas das afumba. Bate, bate meu coração. Por um forró que nem de passagem funda. Bate, bate meu coração. Da lisa bumba já sou no pandeiro é ás. Bate, bate meu coração. Se esse moreno não me quer, não me desfrutar. Semente negra, eu sou raiz poderosa. Mas não tá parecendo com teu pai. Da lisa bumba já sou no pandeiro é ás. Eliane Curva, o Moreninho da 87. Todo mundo se agita, se agita. Quando ele canta, todo mundo canta com ele, canta com ele. E todo mundo sabe quem é ele. Na 87,9 Araripina FM. Forrozão com Damião Silva. Aí, gente, forrozão da 87, Moreninho Batom. Aí é meu obrigado. Sete. você. Me sinto abandonado por ti não me querer. Penso toda hora, de noite e de dia. Só quero seu amor e viver de alegria. Chorando, estou chorando. Lágrimas de crocodilo. Chorando, estou chorando. Lágrimas de crocodilo. Chorando, estou chorando. Lágrimas de crocodilo. Chorando, estou chorando. As melhores músicas, as melhores promoções. 87,9. Forrozão da 87. Com o Moreninho Damião Silva. Damião, cadê o Forrozão? Eu sou seu fã, seu gordo. Alô? Oxe, que é fresco, é? Quando acaba um grande amor, quando acaba um grande amor, fica uma ponta de rama na roça do peito de quem ama, um cheiro na cama, um indês. Quando em vez a gente aguenta, vez em quando a gente tenta, mas é difícil aguentar. Melhor voltar, pois tu me quer e eu tô querendo. Vem cá, duvide, Odó, que o meu cheiro caboclo não cause alvoroço no teu pensamento, amor. Duvide, Odó, que você não se sente pensando na gente no banquinho de frente da nossa casinha. Yo, yo, yo. Duvide, Odó, que na rede onde senta ela para e não pensa que o nosso chamego acabou. Duvide, Odó, que nós dois não voltemos e então comecemos de onde paremos. Yo, yo. Quando acaba um grande amor, quando acaba um grande amor, fica uma ponta de rama na roça do peito de quem ama, um cheiro na cama, um indês. Quando em vez a gente aguenta, vez em quando a gente tenta, mas é difícil aguentar. Melhor voltar pois tu me quer e eu tô querendo. Vem cá, duvide, Odó, que o meu cheiro caboclo não cause alvoroço no teu pensamento, amor. Duvide, Odó, que você não se sente pensando na gente no banquinho de frente da nossa casinha. Yo, yo, yo. Duvide, Odó, que na rede onde senta ela para e não pensa que o nosso chamego acabou. Duvide, Odó, que nós dois não voltemos e então comecemos de onde paremos. Yo, yo. Forrozão da 87, volta já! Se você quer sucesso, continue ligado. Apoio Cultural. Abra. Abrantes Automação dispõe de uma completa linha de produtos para a sua indústria. Contadores, disjuntores, roteiras, inversores de frequência, sensores de nível para silos, balanças eletrônicas para ensacadeiras e banco de capacitores. Também dispomos de montagem de painéis elétricos, automação de máquinas e sistemas industriais. Procure a Abrantes Automação, que temos a solução. Rua Marcos Vieira de Alencar, 323, próximo ao Pelotão da Polícia, Planalto, Araripina. Fone 3873-3520, 9995-2384 e 9163-2742. Abrantes Automação. Sua empresa em quer boas fazer mãos. Sua festa com estilo? Nós temos a solução. Laura Decorações. Festas personalizadas, aluguel de artigos para festas e lembrancinhas. Trabalhando com todos os tipos de evento: batizado, aniversário, chá de bebê, casamento. Escolha o tema da sua festa e deixe o trabalho por nossa conta. Laura Decorações. Festas personalizadas. Peça seu orçamento: 999919959 ou visite-nos. Rua da Liberdade, 137, Centro, Araripina. Laura Decorações e Eventos. A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar de bom? Araripina FM. Forrozão da 87, volta já! Orgulho do meu Nordeste, bom pra mim, bom pra você. Na sua empresa, casa ou negócio, para Monte até o TV. Até é todo mundo até agora. Até é todo mundo e todo mundo até agora. Até é todo mundo e todo mundo até agora. Até é todo mundo e todo mundo até o agora. 87 FM. Não, é, disse que tem um vídeo dele nu, mas ele disse que se postar, ele processa, porque a Alô? Cara dele é processar. Agora o bicho é mal feito de corpo, viu, mulher? Pois é, disse que é o vídeo dele nu. Ele só tampa pra ninguém ver aquela parte. Mas ali é ele, viu? Mal feito, não. Um tijolo de bloco. E se acha, viu? Meu padre, insisto dos pés. Pela ai, sua ai, dolorosa ai, paixão. Ai. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. É ele macho mal feito, nu. Eu acho isso tão lindo, eu acho isso bonito. O Moreninho da 87 está de volta. A gente já abraçando muitos ouvintes aí. Também ali as margens da BR-316, lá, também nativa. Nosso amigo Rogério, na RG Motopeças. Alô, Fita, muito obrigado pela sintonia! Olha pra você que vai viajar pra Toritama, Fortaleza, é só ligar pra Cipriano Tour, né? E o Cipriano está com uma mega promoção, rapaz, esse mês de junho, tá bom? Tanto na passagem, como nas encomendas, é só você ligar pra Cipriano Turismo e você com certeza vai fazer as suas compras sossegado, né? Vai fazer as suas compras lá em Toritama, com certeza vai comprar, vai trazer novidades aí para os seus clientes aqui em Araripina, viajando com o nosso amigo Cipriano Turismo. Nós temos dois contatos, tá bom? São dois contatos para você que quer viajar aí para fazer as suas compras do nosso amigo Cipriano Turismo. É o 879-9210-6502 ou no 879-9203-0390. Viaje com segurança para Caruaru, Santa Cruz, Toritama, Fortaleza. Viaje com Cipriano Turismo. We'll be right back. Olha só, gente, Restaurante Central agora está no Quero Delivery. É, você vai almoçar, você vai receber aí a sua refeição em casa, o seu café da manhã também. O Restaurante Central vem trazendo diversos aí sabores em caldos de mocotó, costela, aquele cuscuz com ovo, com carne, sempre pela parte da manhã. Na hora do almoço, já sabe, o melhor para você almoçar é no Restaurante Central. Para qualquer informação, 87991148796. A organização é da minha amiga Ana Paula e família. Bom, gente, abraçando toda a turma boa aí no Cantinho do Frango, meu amigo Pedro Neto, Pedro Júnior na sintonia, o pessoal também aí no Varejão das Frutas, também na sintonia do nosso Forrozão da 87. E tome forró, porque o forró aqui não para. Até às 18 horas, Forrozão comandando a nave 87, Damião Silva fazendo a festa pra você. Silva e o Forrozão da 87, e morreu Maria Preá. Sobre a fragua veio a lua, com seus babados de verdade. Boa tarde, locutor Moreninho. O menino está mirando, no ar súbito comovido, a lua move seus braços e mostra lubrificação. Faz lua, lua, lua, faz lua, lua, lua, faz lua, lua, lua, faz lua, lua, lua. Se viessem os ciganos com teu coração variam, anéis e colares brancos, ou foge lua, lua, lua. Quando vierem os ciganos te acharam sob a bigorna, com teus olhos fechados, faz lua, lua, lua, que já se seus cavalos. Deixa-me, filho, não pises o meu arvor engomado. Deixa-me, filho, não pises o meu arvor engomado. Deixa-me, filho, não pises o meu arvor engomado. Vinha perto o cavaleiro, o tambor do chão tocando. E dentro da frágua o menino tem seus olhinhos fechados. Pelo olival, bronze e sonho, três mil ciganos, as cabeças para cima, olhos entrecerrados. Foge lua, lua, lua, foge lua, lua, lua, foge lua, lua, lua, foge lua, lua, lua. E dentro da frágua choram, dando gritos os ciganos. O ar da noite vela, vela, o ar da noite está velando. Ai, como canta a coruja e como canta no galho, através do céu a lua vai o menino levando. Ai, como canta a coruja, ai, como canta no galho, através do céu a lua vai o menino levando. Ai, como canta a coruja, ai, como canta no galho, através do céu a lua vai o menino levando. Foge lua, lua, lua, foge lua, lua, lua, foge lua, lua, lua, foge lua, lua, lua, foge lua, lua, lua, foge lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua, lua. O quê? Não acredito. Mandei buscar uma viola que quisesse estudar comigo verso, moldear o meu cantar, e que me desse o encanto de uma rima, de um dueto com a prima, pra que eu fosse um cantador. Mandei buscar também por meio da viola a escuridão de lua nova, pra esconder tanto pesar. E uma estrela que fosse no sete estrelas, pra saber do meu segredo e lá no céu poder contar. Viola, viola, viola, viola, dá um tom pra dizer eu sofrer. Viola, parceira, viola, namora e me chora com trova de amor. Viola, parceira, viola, namora e me chora com trova de amor. Minha viola, quero tua companhia pra fazer a travessia deste mundo de ilusão. Se me ajudar, eu vou falar aos quatro ventos que eu tenho meu tormento e que sou um sofredor. E quando a vida me desola, quem consola é o repique da viola que me lembra um bem-querer. Com tuas cordas vou armar a cantoria pra doar a ventania. ia me prender da solidão. Viola, viola, viola, viola, dá um tom pra dizer meu sofrer. Viola, parceira, viola, namora e me chora com trovas de amor. Viola, parceira, viola, namora e me chora com trovas de amor. Mandei buscar uma viola que quisesse estudar comigo um verso, pontear o meu cantar, e que me desse o encanto de uma rima, um dueto com uma prima, pra que eu fosse um cantador. Mandei buscar também por meio da viola escuridão de lua nova, pra esconder tanto pesar, e uma estrela que for do sete estrelas, pra saber do meu segredo e lá no céu poder contar. Viola, viola, viola, viola, dá um tom pra dizer meu sofrer. Viola, parceira, viola, namora e me chora com trovas de amor. Viola, parceira, viola, namora e me chora com trovas de amor. Minha viola, quero tua companhia pra fazer a travessia deste mundo de ilusão. Se me ajudar, eu vou falar aos quatro ventos que eu tenho meu tormento e que sou um sofredor. E quando a vida me desola, quem consola é o repique da viola que me lembra um bem querer. Com tuas cordas vou armar a cantoria pra doar a ventania e me perder da solidão. Viola, viola, viola, viola, dá um tom pra dizer eu sofrer. Viola, parceira, viola, namora e me chora com trovas de amor. Viola, parceira, viola, namora e me chora com trovas de amor. Tome forró no seu rádio. O Rosão da 87, na Araripina FM. 87. Boa tarde, locutor Moreninho. Mande áudio, mande áudio. Não mande, né? Não mande escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mande áudio. Alô? Alô? Tá vendo essa gatinha, do tipo patricinha, com cara de mocinha, passando na rua, olhando para trás, com gestos sensuais, com apenas 100 reais, ela pode ser sua. Quem é ela? A moradora de uma parte hotel, tá na avenida Princesa Isabel, sobrevivente de um mundo infiel. Quem é ela? É a rainha do beijo bandido, é a princesa do corpo vendido, representante do amor de aluguel. Quem é ela? É a rainha do beijo bandido, é a princesa do corpo vendido, representante do amor de aluguel. Tá vendo essa morena, que belo corpo nu, do tipo Demi Moore, é um mulherão, com celular de lado, com carro importado, caçando um barão. Quem é ela? A filha única daquele pedreiro, a irmã gêmea daquele engenheiro, a ex-mulher de um fazendeiro. Quem é ela? É a cunhada da minha vizinha, fez a cabeça da minha sobrinha, entrou no time pra ganhar. É a cunhada da minha vizinha, fez a cabeça da minha sobrinha, entrou no time pra ganhar dinheiro. Tá vendo aquele cara, tipo bonitão, fazendo malhação, essa fantasia, à noite é cicerone, atende o telefone e faz companhia. Quem é ele? É um objeto de satisfação, é um brinquedo que está no leilão, ou um remédio pra curar paixão. Quem são eles? São objetos de satisfação, são os brinquedos que estão no leilão, ou um remédio pra curar paixão. Quem são eles? São objetos de satisfação, são os Damião, sou eu de novo, Marinette. Agora, por favor, se der, passa pra mim a Mazã, carona de político. Ofereço pra minha mãe Toinha, minha irmã Yomara, pra você, pra Vânia, enfim, pra todos que estão ouvindo. E esse ritmo de forró aí tão ótimo, viu? Tão bom demais. Maior alegria para o doutor Zé Firino e esse muito grandinho, da norma, apertou na minha mão, dizendo satisfação. Eu disse da mesma forma. Beatriz Luciano. O retrato, o endereço. Beatriz Luciano. Disse assim, não mereço. Disse que eu faço questão. Depois me perguntou onde era a minha casa. Olá, Luciano Gomes, meu pertinho. Muito pra lá da Ceasa. Ele acendeu um cigarro e disse, entre no meu carro. Comigo ninguém se atrasa. Quando ele disse aquilo, meu coração deu um salto. Já vivo desconfiado com essa onda de assalto. Mas depois pensei comigo que aquele cidadão não podia ser ladrão. Afinal, era um doutor. Quando eu vi o carro novo e o toca-fita tocando, comigo fiquei pensando, isso é um conquistador. Pensei nas minhas meninas, pensei também na mulher. Mas depois pensei comigo, seja lá o que Deus quiser. Entrei no carro do homem, o homem empurrou o pé. Oh, carro novo da mãe, conversador. Eu cheguei, tava ganhado pra conversar com o doutor. Foi me deixar lá em casa, subindo ladeira e grota. Ah, o meu guri mais novo ainda deu uma nota. Cumprimentou com respeito minhas pia e a mulher. E aceitou com muito gosto cuscuz de mim com café. Depois que o homem saiu, fiquei de braço cruzado, pensando comigo mesmo, o cidadão educado. Daquele dia pra cá, onde o homem me encontrava, ainda que fosse correndo, quando me via parava, abria a porta do carro, mandava entrar, eu entrava. E se tivesse bebendo com uma turma de amigos, deixava os amigos lá e vinha falar comigo. Um dia eu cheguei no bar, perto da mesa de jogo, e avistei o doutor bebendo, puxando fogo. Assim que ele me viu, veio logo pro meu lado, dizendo, vamos beber comigo no reservado? Aí eu pensei comigo, já meio desconfiado, ou esse doutor é santo, ou pensa que eu sou viado. Mas aí eu olhei um homem, desde rima até embaixo, vi que ele tinha jeito de um sujeito muito macho. Eu também não levo jeito pra certas coisas, patrão. Afinal, mesmo aceitei entrar com o cidadão. Ele sentou-se na mesa, do seu lado eu me sentei. Ele olhou na minha cara, na sua cara eu olhei. Ele olhou para o garçom e foi lhe dizendo assim: me traga aí, por favor, uma dose dupla de gin. Oh, que é aí fresca. Eu disse, seu moço, traga uma cana pra mim. Para lá, espírito. Aí o garçom saiu, esperto que só raposa. O doutor me olhou e disse, vou lhe pedir uma coisa. Eu disse, pode pedir, não precisa se acanhar. Não sendo o que eu tô pensando, poderei impelidar. Aí o homem sorriu e foi me dizendo, eu noto, você meio desconfiado, se pra seu lado me boto, mas só quero de você e da família o voto. É que eu sou candidato, quero ser vereador, pra ajudar a pobreza, esse povo sofredor. Foi quando eu disse, doutor, eu voto em Massaranduba, minha mãe em Cabrobró, minha mulher em Natuba. Minhas pia em Cuxixola e papai em Pirpirituba. Por esse motivo, doutor, não vou votar no senhor. Aí quando olhei pro homem, tava mudando de cor. Não disse uma nem duas, não falou e nem sorriu. Chamou de novo o garçom, assim com um piscil. Tirou do bolso a carteira, pagou a conta e saiu. Daquele dia pra cá, eu confesso a você, meu povo, nunca mais Brasil! Ele errou cadê? Não era nem cadê, era ser morto. Era ser morto pra saber respeitar. Saber respeitar. Tá. Outro pau na sua cara, seu filho de uma égua. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla, uma gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés nos riachos, que água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa grané, coisas que pra modo ver o cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla, com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca, no sertão de Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés nos riachos, que água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa grané, coisas que pra modo ver o cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla. Ô, meu amigo Damião Silva, aqui em Caridade do Piauí, aqui é Clebinha, aqui tá todo mundo ligado no Forrozão da 87. Manda um abraço aí, meu querido, é sucesso. É o pau que rola aqui em Caridade. As gabaleia, forrozão da 87, com Moreninho Damião Silva, diferenciado, bicho velho pipocado, Araripina FM, aqui todo mundo ouve, até o povo do outro planeta. Eu cheguei pra dançar um bocado. Era um bando de moças bonitas, uma delas mais se destacava. Os rapazes tiravam as outras e aquela mais linda sobrava. Eu que sempre gostei do que é bom, a morena eu tirei pra dançar. Já falei bonitinho no ouvido e ela fez a ha ha ha. Já falei bonitinho no ouvido e ela fez a ha ha ha. Catuaba com a sorria e ficava mais bela. Já que a moça não me respondia, comecei a dançar apertado. Digo agora ela estrila comigo, e ela sempre de bico calado. Disse a ela uma coisa bem feia, ela agora vai ter que estrilar. E colou mais ainda o rostinho, e ela fazia ha ha ha ha. E colou mais ainda o rostinho, e ela fazia ha ha ha ha. Para o lado peguei espiar. Todo mundo dançando me olhava e faziam a ha ha ha. Mas o taparico é por eu ser estranho. Meu Deus, que o povo está rindo de mim. Não deu bola às três da madrugada. O gaiteiro no baile deu fim. Disse a ela: eu te levo pra casa. Minha mão começou a apertar. Deu

e no Giro da Sorte, aqueles 10 sorteios de 500 reais. E essa semana é com dupla chance. O Moreninho da 87 está de volta. Opa, de volta, minha querida Araripina! 17 horas e 33 minutos agora. Você curte Forrozão da 87 aqui pela mais ouvida Rádio Araripina FM, né? Todos os sábados a gente vai estar das 2 às 4 da tarde com o Sabadão da 87, um programa que vem aí com muitas novidades, muito MPB, muito sertanejo, muito brega, né? E das 4 às 6 da noite, 2 horas de muito forró no Forrozão da 87, né? Todos os sábados. E lembrando que de segunda a sexta a gente faz o show da tarde, né? Um programa das 13 às 14. Na hora do almoço, você almoçando e a gente tocando aquelas mais relaxadas pra você, né? Aqui no show da tarde, de segunda a sexta. Então já sabe, de segunda a sexta é show da tarde e no sabadão, né? Você tem aí Sabadão da 87 e Forrozão da 87 com Damião Silva. Bom, deixa eu abraçar toda a turma boa, rapaz. O Fretista Gato, nosso grande amigo, né? Lá de Petrolina. Ele trabalha de Fretista e tem aí nas suas redes sociais, né? Um site aí na rede social com o nome Fretista Gato. Ah, valeu, valeu. Um abração. Quem manda é Cassinho. Cassinho é o fera. Valeu, Cassinho. Cassinho tá lá em Petrolina de rádio ligado. Trabalhando juntamente lá com o Fretista Gato. É isso aí, vamos nessa. Meu nome é Francisco de Assis, filho Hugo, Hugo Chico Bonga, caceteiro e gostosão de mulher. Abração ao seu Cláudio Abrantes, a dona Sandra Abrantes também na sintonia da 87,9. Ô, Bora Certa, 17 horas e 36 minutos, 5 da tarde e 36 minutos, mais música no seu rádio. Acesse nosso site www.araripinafm.com.br. Damião Silva e o Forrozão da 87. Estava sentindo um frio no meu corpo, no tão só. Tava nascendo um jeito de sofrer que dava dó. Meu coração chorava que nem flauta ou bandolim. Meu peito lacerado, tava mal, coisa ruim. Agora sou feliz, o que você voltou pra mim? Sou feliz. O que você voltou pra mim? Sou feliz. O que você voltou pra mim? Sou feliz. O que você voltou pra mim? Sou feliz. O que você voltou pra mim? As rosas exalam cheiro, cheiro bom é o de jasmim. As cores que não tem dores estão juntas no jardim. Hoje meu corpo é maneiro, ligeiro que nem colibri. Suave como a canção, doce pão que nem pudim. Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim. Sou feliz. Porque você voltou pra mim. Sou feliz. Porque você voltou pra mim. Aê, meu Deus, a rocha. Porque você voltou pra mim. Você voltou pra mim. Estava sentindo um frio no meu corpo, no tão só. Tava nascendo um jeito de sofrer que dava dó. Meu coração chorava que nem flauta ou bandolim. Meu peito lacerava, tava mal, coisa ruim. Agora sou feliz, o que você voltou pra mim? Sou feliz. O que você voltou pra mim? Sou feliz. O que você voltou pra mim? Sou feliz. O que você voltou pra mim? Sou feliz. O que você voltou pra mim? As rosas exalam cheiro, cheiro bom é o de jasmim. As cores que não tem dor jardim. Hoje meu corpo é maneiro, ligeiro que nem colibri, suave como a canção, doce bom que nem pudim. Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim. Sou feliz. Porque você voltou pra mim. Sou feliz. Porque você voltou pra mim. Sou feliz. Porque você voltou pra mim. Sou feliz. Porque você voltou pra mim. Sou feliz. Porque você voltou pra mim. Sou feliz. 87 FM. Forrozão da 87. 87. Francisco de Assis, filho Hugo, Hugo Chico Bonga Caceteiro e gostosão de mulher filé. Gente, Forrozão da 87 com Moreninho Batom. Aí é meu brigadeiro, Damião Silva. Forrozão da 87. Como é que pode ter apagado esse fogo de repente? Se existe uma fogueira dentro do seu coração. Tô feito um louco, azuado pelas ruas, recordando a gente. Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão. Beatriz Luciano. Meu amigo me faz um carinho. Tô precisando tanto de você. Tô me sentindo feito um menino que o brinquedo nunca quer perder. Como é que pode ter apagado esse fogo de repente? Se existe uma fogueira dentro do seu coração.

Pode tirar gosto na mesa, traga mais uma cerveja, hoje eu vou dormir aí. O quê? Não acredito. Já que ele não dá conta, hoje vai levar é ponta. Alô, Carfuçu, presta atenção no serviço, porque eu vou dormir aí. Eu disse que a cachaça, mulher e gaia, aumenta o som que não aguenta que saia. Sou cavaleiro, sou rei da gandaia, pode esse corno pra fora de casa. Eu disse que a cachaça, mulher e gaia, aumenta o som que não aguenta que saia. Sou cavaleiro, sou rei da gandaia, pode esse corno pra fora de casa. As Gabaleia, Forrozão da 87, com Moreninho Damião Silva, diferenciado, bicho velho pipocado, Araripina FM, aqui todo mundo ouve, até o povo do outro planeta, olha. As quatro estações do ano, só faço o que eu quero e tudo que eu quero é somente você. Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. Ai, ai, paixão. Ai, ai, paixão. Trazendo papo tão gostoso e decente, eu sou tu, sou nascente, tu minha estrela bobinha. Trazendo papo tão gostoso e decente, eu sou teu, sou nascente, tu minha estrela bobinha. Até parece que o mundo é nosso, de te esquecer eu não posso, é uma fixação. Na primavera te vejo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. Na primavera te vejo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. Estações do ano, só faço o que eu quero e tudo que eu quero é somente você. Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. Ai, ai, paixão. Ai, ai, paixão. Trazendo papo tão gostoso e decente, eu sou teu sol nascente, tu minha estrela bobinha. Trazendo papo tão gostoso e decente, eu sou teu sol nascente, tu minha estrela bobinha. Até parece que o mundo é nosso, de te esquecer eu não posso, é uma fixação. Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor, todo inverno, verão. O Moreninho da 87 está de volta. Pois é, galera, agora faltam 8 minutos para as 18 horas. Por hoje ficamos por aqui. Fica triste não. Sabadão a gente volta com mais um Sabadão da 87 e às 4 da tarde com mais um Forrozão da 87. Mudou a cara, não foi? Mudou a cara, sim. Mudou a cara do nosso Sabadão à tarde, né? Com muito forró, a gente recebeu aqui bastantes mensagens, ligação, parabenizando aí pelo horário diferente. Isso é bom. Todos os sábados a gente vai estar aqui tocando o melhor do forró das antigas pra você, tá bom? De segunda a sexta, a gente tem o show da tarde das 13 às 14 horas. Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de cada um, né? Que Deus traga aí muita paz, muita saúde, muita felicidade, né? Trabalho, e assim vai.

cachorro costumava atacar sorrateiramente e morder o calcanhar de quem encontrasse pela frente. O dono dele então pendurou um sino em seu pescoço para que ele alertasse as pessoas da sua presença onde quer que estivesse. O cachorro cresceu orgulhoso e, vaidoso do seu sino, caminhava pela rua balançando o pescoço. Então o velho cão de caça para e diz: "Por que você se exibe tanto? Este sino que você carrega não é nenhuma honra ao mérito, acredite. Mas ao contrário, é uma marca de desonra, um aviso público para que todas as pessoas evitem você por ser um animal perigoso." Moral da história: engana-se quem pensa que notoriedade é igual a fama. Isso aqui vai para algumas subcelebridades por aí, viu? Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Três dicas para viver melhor: tomar banho gelado, comer de frente para a parede e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Muito bem, começando a nossa Bodega do Maguila em definitivo, saudando as novas emissoras da Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil. Muitíssimo obrigado, pessoal, pela confiança, pela parceria. E hoje vem de monte, começando com os nossos amigos lá de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, que passa a nos acompanhar pela Rádio Marta Calixto. Olha aí, estamos até em rádio escola. Abraço aí a toda a equipe. Eu que também sou professor, deixo aí um abraço aos meus colegas aí de profissão, aos discentes, corpo docente, discente, é o novo da RMC-FM. Um abraço também aos nossos amigos do estado da Paraíba, sim, da cidade de Fagundes, que nos ouvem pela Bodopitá FM 87,9, a galera também de Santana dos Garrotes, da Santana FM 87,9, também no estado da Paraíba, nossos amigos também do Maranhão, galera de Riachão, que nos ouve pela Primavera FM 87,9, abraço meu amigo Manga Rosa, aquele abraço. E por último, mais ou menos importante, o pessoal da Rádio Sociedade FM Web de São Francisco do Maranhão. É isso aí, muitíssimo obrigado pela audiência. E você que nos ouve de primeira viagem, você que já nos ouve de longa data, participe, não seja um ouvinte silencioso. Eu quero saber por onde é que você tá ouvindo a nossa bodega, nosso zap. Qual é, Mr. Abraham? DDD 89 99992 7022. Muito bem, mas vamos deixar de salamalex, porque você quer ouvir música, e nós vamos abrir os trabalhos com este sucessaço de Moisés Pérez, A Flor Que Se Cheira. Depois eu trago César e Paulinho com a participação do Daniel, Nós é Cowboy. E fechando a sequência, Banda Vênus, Não Me Diga Não. Não Me Diga Não, Brasil Games do Leão. Muito bem, três carimbadas, começando. E muito bem, a minha só nossa bodega do Maguila. Aumente o volume, tira tudo da sala pra não bater em nada. Faça aquela calistenia pra não distender o ombro, o músculo. E vem curtir com a gente no pior programa do rádio.